espírito é o poeta da sociedade moderna. A PM é opressão e a censura. Liberdade de expressão é usar drogas. Liberdade de expressão é roubar burguês. A classe média careta ainda não entendeu. Acha que ainda estamos no século 20. Esse é um século de contravenção. As regras e os tabus estão aí. E você se horroriza com um traficante, como as pessoas se horrorizam. Gay em 1920. Homicídio é uma forma de arte. Homicídio é uma forma de arte. Desde que praticado com paixão, a polícia e o milico não são artistas. Os seus crimes são em vão. 92% das pessoas já admitem que tem mais medo de polícia do que de bandido. Mas eles continuam pagando salário esses filhos da puta. Que mete tiro no trabalhador e ficam zoando. Estrepuxa agora. Tem que botar polícia na cadeia, marginal na rua, que as dondocas vão se sentir mais seguras. Se é pra ser roubado, que seja por um profissional. Mas não, ainda inventa o PP e a Globo artistas pra se fingir de favelado e comemorar. Quando a polícia invade a favela e prende um monte de trabalhador e prende um monte de artistas. Fora Temer, fora Temer. Homicídio é uma forma de arte. Homicídio é uma forma de arte. E a sociedade dos poetas mortos vai ganhando vários membros. Gente inteligente tá na USP, ali é lugar de gente esperta. Não deixam PM entrar de jeito nenhum. Ali os artistas da rua podem agir. Pode roubar, pode matar. ali se pratica a liberdade de expressão. Ou quase, às vezes tem a exceção. Fora Temer. A esperança é que os universitários transformem a nação. Fora Temer. Transforme hipocrisia em nada. Transforme burguês em lixo. Fora Temer. Transforme em igrejas em bares, cultuando a santa cerveja, cultuando a santa maconha. Fora Temer, fora Temer, fora Temer. Igreja é lugar de alienado. Deus vai salvar todo mundo. Então solte os seus leões. Libere o reprimido que tem em você. Libere o marginal que tem em você. Fora Temer. Transforme o mundo numa grande orgia. Fora Temer. Use drogas todos os dias. Fora Temer, fora Temer. A sociedade dos poetas mortos vai se orgulhar de você. Fora Temer. A sociedade dos poetas mortos está louca pra te receber. Fora Temer. A sociedade dos poetas mortos vai se orgulhar de você. Fora Temer. A sociedade dos poetas mortos quer te receber. Homicídio é uma forma de arte. Homicídio é uma fora de arte. Homicídio é uma forma de arte. Homicídio é uma forma de arte. Fora Temer, faz parte.